Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos transmitindo um outro local, um jeito meio improvisado. Nós estamos mudando de casa, mas estamos passando um tempo aqui na casa do Pedro enquanto terminam as reformas que tem que fazer na nova casa, para a qual eu espero mudar dentro de algumas semanas. A aula de hoje vai ser diferente, então eu vou interromper a minha exposição e dar mais de 10 minutos para vocês mandarem perguntas. Eu tenho já algumas, né? Ou então eu posso ir respondendo já estas aqui e esperando que cheguem as outras, né? Então, em vez das perguntas serem no intervalo, as perguntas são, na verdade, antes da exposição. Os que tiverem perguntas, mandem agora, não espere para mandar depois, não. Então, vamos lá. Tem aqui uma pergunta do Elpílio Fonseca. Boa noite, parabéns pela iniciativa deste curso e pelas aulas sempre ricas e didáticas. Gostaria de fazer uma pergunta mais geral, envolvendo o entendimento que alguns cientistas políticos têm acerca do comunismo como uma religião política, expressão que Voegelin empregou no início dos seus estudos, vindo, porém, a abandoná-la mais tarde, assim como ao que ela significava. Percebo que Orya Roman Patapievich, assim como Vladimir Tismaniano, continua a empregar essa expressão em seus livros. Não vejo neles citada senão a nova ciência da política, do Voegelin, como demonstra o livro deste último, Comunismo, o Destino de uma Religião Política, que traduzi e saiu pela Vida Editorial, e também o seu mais recente livro, The Devil in History, que estou traduzindo. O senhor poderia explicar novamente, agora para um público mais amplo, que é o dos seus alunos, em que está errada essa concepção, e se ela poderia ser tomada, ao menos no sentido metafórico? Bom, é evidente que no sentido metafórico, no sentido elástico, o comunismo tem algumas semelhanças com a religião, com as grandes religiões, mas é apenas uma analogia, não é um conceito rigoroso. Tá certo? Uma analogia é uma síntese de semelhanças e diferenças. Então você usa uma analogia quando você quer dar uma ideia geral e vaga de algo do qual você não tem uma ideia precisa. Então, a metáfora é perfeitamente legítima quando você está explorando um terreno novo e você ainda não tem os conceitos. Porém, dada uma metáfora, ela tem várias camadas de significados, vários significados possíveis, e é preciso analisar a metáfora, decompor os seus vários significados possíveis e ver aqueles que se conferem com a realidade e aqueles na qual o objeto, na verdade, difere daquilo com o qual ele está sendo comparado. Então, é essa, vamos dizer, a crítica que o Voegelin faz aos conceitos não analisados se aplica perfeitamente ao caso da religião política. Então, se você vê o comunismo apenas pela sua semelhança com a religião, você está abolindo as diferenças, tá certo? Então, você não está lidando com um conceito rigoroso. Na verdade, o comunismo, ele se parece muito mais com as seitas gnósticas e com movimentos messiânicos. Portanto, não faz parte, vamos dizer, de nenhuma das grandes religiões da humanidade, nem budismo, nem islamismo, nem hinduísmo, nem cristianismo. Tá certo? Além disso, o próprio conceito de religião é um problema. É isso? Então, por exemplo, em árabe, a palavra com que o Islã se designa a si mesmo é din. A palavra din vulgarmente se traduz como religião, mas din quer dizer, na verdade, uma lei constitutiva. Tá certo? Então, no conceito do din, não se distingue a lei religiosa da lei natural, a lei moral da lei natural. Então, é como se fosse, vamos dizer, uma lei universal que está em vigor. Portanto, não está implicando ali um ideal moral, mas uma realidade presente. Quer dizer, a vontade de Allah está onipresente e ela se manifesta por igual, vamos dizer, na natureza e na sociedade humana, e sobretudo na esfera jurídica, onde, por exemplo, as religiões como o budismo e o cristianismo têm, vamos dizer, com a esfera jurídica uma relação muito remota. Você pode dizer que algumas leis nos países ocidentais foram inspiradas na religião, mas não ditadas por ela, né? Então, a distinção entre uma esfera religiosa e uma esfera civil é das mais antigas no Ocidente. A própria formação da Idade Média, com as duas colunas, a Igreja e o Império, já mostra que não havia no Ocidente um conceito como o do Din, né, que abrangeria tudo isso de uma maneira idêntica. Por exemplo, quando você vê uma discussão num parlamento, num país islâmico, a fonte que eles citam não é uma constituição civil, é o próprio Corão. Tá certo? E no Ocidente você pode, evidentemente, um deputado discutindo uma lei pode citar a Bíblia, mas apenas como inspiração, não como, vamos dizer, uma fonte do direito. Não é isso? Então, a Bíblia é fonte do direito só no sentido que a civilização em geral é a fonte do direito, mas não é uma fonte oficial, por assim dizer. Então, o próprio conceito de religião, ele tem os seus problemas. Né? Em que medida, por exemplo, você pode aplicar esse conceito igualmente a coisas tão diferentes como o Islã, o cristianismo e o budismo? Né? Nós sabemos que o budismo, na verdade, não existe uma doutrina budista, existe apenas uma técnica espiritual budística, né? Que supostamente, se você a praticar, você vai chegar a uma iluminação e aí você vai... aí você vai ter um conteúdo doutrinal, mas até lá não. Então, são entidades tão... Olha, eu comecei estudando, antes mesmo de entrar mais profundamente em filosofia, eu fiquei estudando religião comparada um tempão, e a única conclusão que eu cheguei é que as religiões são incomparáveis. Assim, não tem, elas não têm pontos de equivalência. Assim, são fenômenos radicalmente heterogêneos. Por exemplo, o cristianismo se apresenta claramente como uma via de salvação. Você pode dizer a mesma coisa do judaísmo? De maneira alguma, o judaísmo é, vamos dizer, o regulamento divino da vida do povo judeu. É certo? Não se está falando em salvação da alma. É isso? E a que povo especificamente se dirige o cristianismo? A todo e qualquer um. Portanto, a mensagem cristã se dirige, sobretudo, à liberdade do indivíduo. Tá certo? Não enquanto membro de uma comunidade, mas enquanto membro da espécie humana, simplesmente. Então, quer dizer, como você vai colocar essas coisas no mesmo plano e compará-las? Não tem comparação, você tem que reconhecer a heterogeneidade. Ora, se o próprio conceito de religião é nebuloso e vago, ele tem mais valor metafórico do que outra coisa, quanto mais não teria uma expressão indireta como religião política. Então, é admissível que os primeiros estudiosos do comunismo que estavam tateando usassem metáforas, porque sem a metáfora você não chega lá. Você estudou o negócio dos quatro discursos, você vai entender que se você não passou pela imaginação poética, você não vai chegar em coisa nenhuma. Tá certo? Então, as metáforas, as figuras de linguagem, são as primeiras explorações que você faz sobre um fenômeno que você não domina intelectualmente, que você percebe, sente, mas não domina intelectualmente. Então, quer dizer, as modernas ideologias de massa, elas têm uma linha de continuidade histórica direta com seitas gnósticas e movimentos messiânicos. Você pode reconstituir as influências. No livro do Fire in the Minds of Men, né, do James Billington, você vê claramente isso, como uma coisa foi se transformando na outra. Quer dizer, não é uma semelhança que você vê. Né? Você diz, não, isso é comunismo parece um movimento messiânico. Não é que ele parece, ele sai historicamente de dentro do movimento messiânico, que é uma influência, por assim dizer, material, de autor para autor. O sujeito influenciou outro, que influenciou outro, que influenciou outro, chegou aqui. Né? Então, ali você já está se aproximando de uma visão mais científica e mais rigorosa. Nós sempre temos que estar trabalhando essas coisas, quer dizer, partindo, não rejeitar as metáforas, é claro. Não vou dizer que está errado chamar de religião política. Não está errado, mas é um pouco primitivo. Eu acho que hoje nós já temos uma compreensão maior. Quando eu procurei descrever o espírito revolucionário, a mentalidade revolucionária, a ideia era essa, né? Chegar, vamos dizer, a especificar o que é a mentalidade revolucionária para distingui-la de coisas que podem se parecer com ela, como, por exemplo, vamos dizer, a fé religiosa. Aliás, a própria fé. Né? Fé é outro bicho de sete cabeças. Quer dizer, quem sabe o que é fé? Né? Quando as pessoas usam a fé como sinônimo de crença, eu digo, bom, crença é crença, não é afirmação. O sujeito diz, 2 mais 2 é 4, você acredita ou não? Agora, a fé no sentido cristão não é bem isto. Se você pegar aqueles primeiros seguidores de Cristo, que se beneficiaram de milagres, o cego, o aleijado, a mulher que tem hemorragia, todos esses, quanto que eles conheciam da doutrina cristã? Quase nada, não é isso? E, no entanto, eles tinham fé. O que era fé? Era confiança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e na identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, você diz que você é o filho de Deus, eu acredito. Portanto, é como diz o doente diz para ele, eu não posso me curar, mas você pode, eu acredito que você pode. Então, a confiança numa pessoa é uma coisa completamente diferente da crença numa doutrina, numa teoria. E, no entanto, a palavra fé é usada normalmente como crença. Até às vezes num sentido diminutivo, por exemplo, você tem uma fé num candidato, você tem fé no Donald Trump, você tem fé na Hillary Clinton, mas, quer dizer, você acha que eles não vão te enganar. Mas essa fé é pessoal, né? A fé numa pessoa, mas não é a mesma coisa que a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma pessoa diferente, quer dizer, você confia na identidade divina do nosso Senhor Jesus Cristo porque ele o declarou. E você não tem o mesmo tipo de fé na Hillary Clinton ou no Donald Trump, ou no Bolsonaro, ou no Michel Temer, ou na Dilma, ou no Lula. No Lula quase chegaram até, porque o Lula tinha aquele negócio de fazer imposição de mãos. Quando ele ia para o Nordeste, o pessoal, ô presidente, eu estou aqui com febre, estou com hemorroida, faça a imposição de mãos para me curar, que nem o Henry Cristo. Então tinha esse tipo de. Quase fé religiosa no Lula, mas vamos dizer, são muitos fenômenos que podem nos aparecer todos juntos. Como diz o Mário Ferreira, a primeira visão que nós temos de alguma coisa é uma síntese confusa. Esta síntese confusa se expressa numa figura de linguagem, mas a figura confusa, a síntese confusa tem que ser decomposta, analisada, para você chegar no fim a uma síntese clara e distinta, né? Fernando Peixoto, seria possível, em poucas palavras, conceituar das diferenças entre o leninismo, o trotskismo e o stalinismo? Ah, perfeitamente. Então, isto aí acompanha a história das grandes reuniões do movimento comunista, essas famosas internacionais, primeira, segunda, terceira e quarta. Quer dizer, a primeira é a fundação, né, do movimento comunista pelo próprio Karl Marx. Karl Marx chegou lá, passou uma rasteira nos outros concorrentes e virou o chefe de um movimento que já existia, na verdade. Na Segunda Internacional surgem algumas divergências, porque eles já tinham alguma experiência revolucionária, e alguns dos teóricos, alguns dos pensadores do movimento comunista acreditavam que a ideia revolucionária estava ultrapassada, que se podia chegar ao comunismo através de uma sucessão de reformas pacíficas. Da onde vai sair, evidentemente, uma ruptura, que uma parte aderiu a isto. O teórico principal dessa coisa chamava-se Edward Bernstein. Existe até um livrinho, o livrinho fundamental dele foi publicado em português pela editora Zahar, chama Socialismo Evolucionário, em contraposição ao socialismo revolucionário. Então, o que hoje nós entendemos por leninismo se define praticamente por oposição a esta corrente. Então, o leninismo era o socialismo revolucionário estricto senso, quer dizer, o partido é a vanguarda do proletariado, que se adianta à ação do próprio proletariado, toma o poder pela violência e, em seguida, constitui o proletariado em nome do qual ele estava agindo. Quer dizer, o proletariado em nome do qual o leninismo fala, é um proletariado mais potencial do que outra coisa. Nós sabemos que na Rússia, no tempo da Revolução, você não tinha um proletariado industrial muito desenvolvido. Era um proletariado incipiente, né? A maior parte da população era camponesa, uma classe que, na versão original do comunismo, era tida como reacionária. Então, a vanguarda toma o poder em nome do proletariado, mas de um proletariado que ainda não existe como. Pelo menos não existe como massa organizada, existe potencialmente. Então, esse é o leninismo. O leninismo é assim, é o império do partido. O partido é o grande agente da história. O trotskismo, por sua vez, ele se define bem mais tarde por oposição à teoria do Stalin, do socialismo num só país. Stalin viu simplesmente que não dava para expandir a revolução. A ideia inicial, tanto de Marx quanto de Lenin, era trotskista, por assim dizer. Eles acreditavam numa revolução internacional, numa revolução mundial. Na Guerra de 14, naturalmente, os líderes comunistas esperavam que o proletariado da Inglaterra, da França, da Alemanha se rebelasse contra os seus governantes e, em vez de ir para o campo de batalha, isso derrubasse o governo, fizesse uma revolução que eles acharam que a situação de crise e de guerra poderia precipitar uma revolução proletária em toda a parte. Ou seja, os proletários não iriam se aliar aos burgueses. A teoria leninista era que a guerra estava sendo travada em função de um conflito de interesses imperialistas, quer dizer, vários imperialismos em conflito. E o proletariado não deveria embarcar nisso, falando: não, não, não vamos morrer para enriquecer os burgueses, então nós vamos, em vez de ir lá o francês e combater o alemão combater o francês, cada um derruba o seu próprio governo. Isso não aconteceu. Ao contrário, foi um negócio escandaloso, porque o entusiasmo patriótico que tomou conta do proletariado nas várias nações europeias foi um negócio acachapante. E os comunistas estão caíram do cavalo. E o Stalin, que era o mais esperto de todos, falou: não vai dar para fazer a Revolução Internacional. Nós podemos continuar fazendo a subversão internacional, mas não podemos contar com a Revolução, nem na Alemanha, nem na Inglaterra, nem muito menos nos Estados Unidos. Então nós temos que consolidar aqui o poder soviético no nosso território. E o Trotsky não concordou. O Trotsky tinha ambições muito maiores. Ele viu que dentro desse sistema socialismo no seu país ele seria, no máximo, ministro de alguma coisa, e ele queria ser o grande líder revolucionário mundial. Então ele queria ali a Quarta Internacional. A Quarta Internacional então, é trotskista. Então as diferenças são essas. Uma coisa se define, essas coisas, umas se definem pelas outras. Quer dizer, não são teorias independentes. A maior parte delas são teorias reativas, não criativas. Criativo foi Karl Marx, ele criou tudo isto. O leninismo já é uma resposta a uma situação local determinada, a situação de um proletariado incipiente. Mas se você quer fazer uma revolução proletária num país sem proletariado, você vai ter que partir para o leninismo. Então, o leninismo é assim, é uma pequena elite armada, violenta, muito agressiva e ambiciosa, que toma o poder por um golpe militar, no fim das contas, né? E depois convoca o proletariado para apoiá-lo retroativamente. O estalinismo também surge em função, vamos dizer, do fracasso da Revolução Europeia, da Revolução Mundial. E o trotskismo surge em resposta à ditadura stalinista. Não é isso? Você vê que muitas das críticas que os trotskistas fazem ao regime stalinista são idênticas ao que o pessoal da direita fazia na Europa toda, nos Estados Unidos. Mas ele fazia essas críticas não em nome de uma ideia de democracia ou de paz, etc., etc., mas em nome da frustração do revolucionário que esperava a Revolução Mundial e teve que se contentar com o socialismo num só país. Então, a Quarta Internacional sempre foi uma coisa absolutamente irrelevante durante muito tempo. O Stalin foi assassinado, ele tinha pouquíssimos seguidores. Os dias finais do Stalin, dos Trotsky, são uma das coisas mais melancólicas que você pode imaginar, porque o homem era perseguido, escorraçado, expulso de tudo quanto é lugar. No fim, conseguiu um lugarzinho no México e nem ali teve sossego. O Stalin o perseguiu até matá-lo. Mas nos últimos anos, sobretudo com a queda da União Soviética, o trotskismo volta a ter um certo atrativo. Então, muita gente que Trotsky se levantou do túmulo, porque a ideia de revolução mundial voltou a ter um atrativo, sobretudo com esses fatores, com esses novos meios de comunicação que você tem, a começar pela internet. Então, hoje você pode acontecer de você desencadear, por exemplo, movimentos de protesto em escala mundial em 24 horas. Isso vive acontecendo. Então, houve uma série de modificações na estrutura do próprio Partido Soviético, que abandonou a estrutura hierárquica leninista e adotou um tipo de organização mais flexível, onde se abdica da unidade doutrinária, tá certo? E se aceita em qualquer corrente de ideias, desde que ela se encaixe na estratégia. Ou seja, a unidade do movimento cessa de ser uma unidade doutrinária e passa a ser uma unidade estratégica. Na verdade, sempre foi. Tá certo? Stalin sempre soube usar, vamos dizer, todas as correntes políticas que podiam se encaixar na sua estratégia. A própria teoria do companheiro de viagem, esse companheiro de viagem é alguém que não compartilha necessariamente da ideologia marxista, mas que está colaborando de algum modo. E ninguém soube manipular melhor os companheiros de viagem no mundo todo do que o próprio Stalin. Então, vamos dizer, essas diferenças elas são reativas e são relativas. Né? Não sei se ficou clara essa resposta. Vamos ver. Pode falar alto. Já tem mais perguntas no e-mail. Tá bom. Chegaram mais perguntas aqui. Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta do Caio Schiffer. Eu estava lendo essa semana um ensaio do Roger Scruton chamado Freedom and Its Discontents. Nesse ensaio, ele comenta que um dos motivos de a ideia comunista ainda estar viva é o fato de o Partido Comunista não ter sido julgado em corte, de não ter tido seu Nuremberg. Até porque, pelo que entendi, eles destruíram todo o processo jurídico que poderia julgá-los. Nesse contexto, guardadas as devidas proporções, é importante que todos os petistas sejam julgados e condenados, não é? Para mim é a coisa mais óbvia. Quer dizer, o único país onde se promoveu, vamos dizer, um julgamento dos crimes dos comunistas foi o Camboja. Esse julgamento está se arrastando há muitos anos. A ideia do julgamento foi boicotada abertamente por todos os estados ocidentais e pela ONU. Mas os cambojanos não se conformaram, porque o que houve ali foi uma coisa realmente dantesca. Então, quer dizer, homem, poucos meses matou 2 milhões de cidadãos cambojanos, e sem contar todos aqueles que conseguiram fugir. Então, eu não sei em que pé está atualmente esse julgamento, mas eu sei que ele prossegue. Só que não tem nenhuma repercussão na mídia internacional, está sendo completamente abafado. Isso é um fenômeno nacional, local, cambojano. E é evidente que os crimes dos comunistas ultrapassam em dimensão, né? E às vezes até em crueldade, os crimes dos nazistas. Você não pode esquecer o seguinte, por exemplo, a noção de totalitarismo, é claro que o regime nazista foi um regime totalitário, mas foi um totalitarismo imperfeito. Você vê que a Alemanha, no auge do poder nazista, ela tinha 6 serviços secretos diferentes que se boicotavam um ao outro. Então, no meio da confusão, sempre tinha a margem para, quer dizer, o perseguido escapar. Mas na União Soviética a coisa era muito mais unitária. Entre o serviço secreto militar, o GRU e a KGB, claro, houve sempre alguns pontos de atrito, mas menores. Nunca houve um problema sério, como houve entre os vários serviços secretos alemães. Além disso, temos que considerar que o nazismo teve muito menos tempo para se consolidar do que o comunismo. O nazismo durou 12 anos. Foi tudo feito às pressas. O Hitler é eleito em 1933 e ele cria o seu sistema ditatorial em 6 ou 7 anos. Não é a mesma coisa que o comunismo, que é um movimento que começa em 1848 e vai chegar ao poder na Rússia em 1917. Já tiveram muito mais tempo para se preparar, tinha uma militância enormemente maior, e mais ainda, o comunismo sempre foi um movimento internacional e o nazismo um movimento local alemão, vamos dizer, com obstáculos internos que dificultavam a sua expansão. O próprio fato de ser um movimento nacionalista, como é que você vai num país estrangeiro obter apoio para o nacionalismo de um outro país? Se pensar assim, o que é que o italiano tem a ver com os interesses nacionais da Alemanha? Então você tem que fazer uma série de conversões, né, isso para convencer o italiano, o japonês, o argentino, etc., para aderir àquela coisa, criando, vamos dizer, cópias, adaptações nacionalistas. Mas, no fim das contas, o nacionalismo ia ter que entrar em conflito mais dia menos dia. Então, vamos dizer, um nacionalismo internacionalista é, de fato, não apenas uma contradição lógica, mas é uma contradição material. Então, se os crimes nazistas foram julgados, você não pode esquecer o seguinte, que o Tribunal de Nuremberg foi invenção de Stalin. Então, Stalin adorava um julgamento teatral. Ele achava isso importante. Na época, o Churchill foi o contrário. Eles não têm nada que julgar, os caras têm que pegar e matar na hora. Para que perder tempo com essa palhaçada jurídica? Mas o Stalin insistiu porque ele gostava desse cenário, né, do julgamento. De fato, os caras que foram a julgamento em Nuremberg, na maior parte deles, com exceção do Göring, eram pessoas insignificantes, né? O único sujeito que, além do Göring, que tinha realmente alguma influência, que era o Hjalmar Schacht, que era o homem do dinheiro, ele acabou sendo inocentado, no fim das contas, né? E os condenados eram lá uns Zé Manés. Então é evidente que foi um julgamento simbólico. Mas este espetáculo teve, vamos dizer, o mérito de tornar o nazismo efetivamente odioso, quer dizer, mostrar o horror do nazismo ao mundo. E nada de similar foi feito com relação aos comunistas, né? Que, você vê, a ideia dos campos de concentração, da onde que o Hitler tirou? Ele copiou da Rússia, ele foi uma tecnologia que ele copiou da Rússia. O próprio conceito dele, vamos dizer, da estrutura do partido, da função do partido, é um conceito leninista. E assim por diante. Nós podemos dizer, de fato, a única diferença que existe entre nazismo e comunismo é a seguinte: há um socialismo internacionalista, que mesmo no tempo do Stalin continua atuando em todos os países. Ele tem a teoria do socialismo num só país, mas ele atua em toda parte. E o Trotsky tinha teoria do socialismo internacional mundial, mas não atuava em parte alguma, não podia, coitado. E por outro lado, então você tem o socialismo nacionalista. Essa é a diferença básica. Também existe uma diferença na esfera econômica, que também vamos dizer, é uma diferença mais verbal do que outra coisa. Porque o sistema nazista, ou economia fascista, de modo geral, ela não fala na estatização completa dos meios de produção. Fala numa estatização parcial e num controle da economia pelo Estado. Então você deixa que os empresários continuem donos das suas empresas, desde que eles estejam em relação ao Estado como se fossem empregados, que eles têm que fazer tudo que o Estado manda, e se não obedecer, está lascado. O exemplo maior é o do famoso Thyssen, bilionário alemão, que não querendo colaborar com o regime, fugiu para a França e foi sequestrado e trazido de volta pelo Hitler. Ah, você não quer trabalhar para mim, vai ter que trabalhar assim, desgraçado. Então, este regime, de fazer o socialismo meia-bomba, no qual você conserva a liberdade econômica, pelo menos para certos grupos, é o que está em vigor hoje na China. Você não vai dizer que o regime chinês é internacionalista. Não, ele é barbaramente nacionalista e é um socialismo meia-bomba, tipo fascista. Então, na verdade, só existiram essas duas economias. A economia comunista nunca existiu e nunca vai existir, porque a estatização completa do meio de produção é um contrassenso, ela não pode funcionar, como já demonstrou o Mises em 1923. Então, a diferença entre a economia nazista e a economia comunista é mais uma diferença verbal. Na verdade, as duas faziam a mesma coisa, mesmo porque a União Soviética continuou tolerando a economia privada durante muito tempo. Você pode dizer que 50% da economia soviética era economia privada clandestina. Mas clandestina, sim, o governo sabia, mas sabia também que precisava daquilo, então deixava a coisa rolar. Então, no fim das contas, só existem dois modelos econômicos: tem a economia liberal e tem a economia fascista. E todos os governos do mundo, vamos dizer, eles ocupam esses territórios, né, de uma maneira bastante móvel. Você tem um pouco mais de liberalismo, um pouco mais de fascismo e assim por diante. Danilo Miranda perguntou, ele cita uma frase minha: uma democracia de verdade, com ordem constitucional e transparência, o Brasil nunca mais terá. Isso eu disse e repito. Por quê? Eu sei, Em março de 2000, isso é muito importante, meu Deus, a coisa mais importante está acontecendo no Brasil e pouca gente quer comentar porque isso não interessa a ninguém. Em março de 2015, o povo estava consciente de ter sido ludibriado por uma eleição fraudulenta feita com apuração secreta. Note bem, quando eu falo apuração secreta, eu não estou falando mal das maquininhas de votar, eu não estou falando contra o voto eletrônico. Com o voto eletrônico ou com o voto impresso, qualquer eleição cuja apuração é feita por apenas 23 pessoas, sob a chefia de um emissário de um dos partidos, e sem que o restante da população tenha o menor acesso à fiscalização da apuração, existe já uma fraude. O problema não está no voto eletrônico, está na apuração secreta. Então, o Brasil é especialista em trocar as questões, quer dizer, é a ignorácio elenchi. Ignorácio elenchi é um tipo de uma figura sofística que significa que o sujeito não apreende qual é o ponto que está em discussão. Então, você está discutindo uma coisa, o sujeito aparece discutindo outra pensando que é a mesma. Então, qual é a minha posição sobre voto eletrônico? Nenhuma. O problema não é o voto ser eletrônico ou impresso. O problema é a apuração. Se você fizer todos os votos impressos, você bota 23 pessoas numa sala contando os votos, sem que ninguém possa fiscalizá-las, você tem uma fraude. E se fizer a mesma coisa com as maquininhas, também tem uma fraude. E foi isto que aconteceu. Então, o problema foi a apuração secreta que nega a transparência, que é a condição básica da democracia. Pergunta para qualquer um, qualquer estudante de principiante de direitos, olha, se não tem transparência, tem democracia? Todo mundo sabe que não. Então, a condição básica da democracia, que é a transparência, foi negada. Pior, foi negada sem que ninguém fosse avisado de antemão. Algum de vocês, pergunta para si mesmo, você sabia que o seu voto ia ser contado numa apuração secreta? Ninguém sabia. Ninguém foi avisado. Portanto, foi uma fraude premeditada e uma fraude dolosa, porque ocultou do eleitor as condições em que o seu voto seria apurado. O povo inteiro sabia disto. Tanto que, quando o senhor Aécio Neves, durante a campanha, era um ídolo nacional. Na hora em que, 15 minutos depois da apuração, ele saiu, reconheceu a vitória da Dilma, ele caiu na preferência popular, de ser um herói para ser um coitado, um desprezível, um rato. Tá certo? Então, todo o povo que saiu na rua sabia, nós fomos enganados. Muito bem, então o que era para fazer? Era para rejeitar em massa o resultado da eleição, exigir novas eleições imediatamente, exigir a punição dos responsáveis pela fraude, e novas eleições. Isso era o normal. E era isso que todo mundo queria de imediato. Daí vieram os gênios do MBL, o senhor Reinaldo Azevedo e outros que estavam vendo que nos movimentos, isso é importantíssimo, vendo que nos movimentos de rua os políticos eram todos rejeitados, ou seja, que havia uma crise de confiança com relação à classe política, ninguém confiava mais em político nenhum, os políticos tentavam subir ao palanque, o pessoal não deixava. Então, quer dizer, todo o sistema representativo brasileiro entrou em crise, porque o sistema representativo estava conivente com a apuração secreta. Então, praticamente toda a classe política foi rejeitada. Então, você tinha ali uma situação nitidamente revolucionária. Uma situação onde a ruptura entre a classe governante e o povo era total. Então, o desenvolvimento normal disso seria, vamos dizer, uma rejeição total da eleição e, portanto, a negação da legitimidade do governo, da legitimidade da eleição da Dilma e do Temer, e a convocação de novas eleições e, eventualmente, vamos dizer, uma situação revolucionária mesmo, de você criar um governo provisório, como se fez, por exemplo, na Ucrânia, o povo invade os edifícios do governo, põe os caras de lá para fora a pontapés e o governo tem que mudar a situação. Então o Brasil precisaria, durante algum tempo, de uma democracia plebiscitária, onde as decisões fossem passadas para a mão do povo. E, evidentemente, os políticos, quando viram isso, ficaram aterrorizados e chamaram aos seus office boys, Kim Kataguiri, Fábio Osterman, Reinaldo Azevedo, Vila, chamaram seus office boys, nós temos que dar um jeito nisso. Não é isso? Ou seja, o poder está escapando das nossas mãos, não é só, eles não estão só contra o PT, eles não confiam em nós. Né? Então fizeram uma manobra para restaurar o poder da classe política, usando o quê? A Dilma como bode expiatório. Então concentraram todas as baterias na Dilma, tá certo? Para preservar o restante da classe política. E é por isso que o impeachment teve tantos votos. É isso. Agora, a partir do momento em que, gradativamente e de uma maneira bastante sutil e engenhosa, a iniciativa foi sendo transferida da população, da massa, para a classe política, através de seus servidores, Kim Kataguiri, Fernando Holliday e outros, né, que foram imediatamente, note bem, imediatamente aceitos como líderes por toda a mídia. Vocês acham que isso é coincidência? É? Você veja aqui, de onde saiu Kim Kataguiri? Ninguém sabe, é um molequinho que tinha feito dois ou três vídeos. Ele não representava ninguém. Né? E, de repente, um processo, um longo processo de transformação da consciência pública nacional, que durou 20 anos, é atribuído a pessoas como Kim Kataguiri e Fernando Holliday. Quer dizer, os meninos subiram no palanque, deram um grito, a nação inteira se levantou. Será que é possível uma coisa dessa? Só um idiota pode acreditar nisso aí. Né? Então, eu que estou agindo nisso desde 20 anos antes, eu sei a dificuldade que foi. Né? E como, vamos dizer, como é que nós podemos introduzir uma nova consciência pública? Através, vamos dizer, não de marketing e não de propaganda, mas do procedimento usual na história das ideias, que é a difusão para os círculos mais ativos intelectualmente, para que depois vá acertando por círculos concêntricos, massas maiores que nem vão saber de onde a ideia saiu. Né? Isso é normal, é assim que as coisas procedem, né? Na história. Então, inspirado não em marketing e propaganda, mas na história das ideias, eu comecei a injetar várias ideias. Mas não se tratava apenas de lançar novas opiniões ou novas ideias. Não, eu falei, bom, em primeiro lugar, você tem um estado de letargia mental, letargia intelectual, causado por 40 anos de socioconstrutivismo, de monopólio esquerdista de todos os canais de opinião, etc. Então você tem, o pessoal está incapaz de reagir intelectualmente. Então primeiro você tem que criar uma reação, criar a possibilidade de uma reação intelectual. O que subentende educar as pessoas e despertar nelas a inteligência. Então não se trata evidentemente de uma ação política em primeiro lugar, mas de uma ação cultural e psicológica que visa o quê? A despertar alguns milhares de pessoas intelectualmente capacitado para que tomem posse da sua inteligência e possam reagir. Essas pessoas são exatamente vocês. Tá certo? Então, através desse processo, vamos dizer, a consciência de certos fatos que eram até então ignorados começa a se alastrar. E pode chegar até a orelha de um Kim Kataguiri, que está lá na vila em Ocunhé, né? E ele não sabe de onde é que ele saiu. Né? E ele pode até achar que foi ele que fez. Não é isso? Quando eu comecei, em 1990, final dos anos 80, o Kim Kataguiri não existia. Nem em formato de espermatozoide ainda. O espermatozoide ainda estava formando no saco do pai dele. E daí, o cara retroativamente, ele acha que foi ele que fez. Quer dizer, as ideias se propagam em círculos concêntricos, mas sem a consciência de todo o seu rastreamento, de toda a sua gênese, né? Então, vamos dizer, é uma coisa paradoxal, porque você, ao mesmo tempo, é uma tomada de consciência, quer dizer, certos fatos se tornam conhecidos, mas é também uma inconsciência histórica. Né? Então, é uma mistura de consciência e inconsciência. Então, a partir do momento em que todas as baterias se concentraram na pessoa da Dilma, então virou aquela obsessão, tirar a Dilma. Bom, tirar a Dilma, então, quer dizer que não vai haver mudanças estruturais. Nós não vamos ter por exemplo, uma representatividade maior da classe política. A classe política está aí, ela vai ficar do jeito que está, ela ainda é onipotente, ela faz o que ela quiser, ela tem lá suas divisões internas, mas ainda é o bom e velho estamento burocrático de que falava o Raimundo Faul. Lembrem-se que o PT formou-se com a promessa de destruir o estamento burocrático. E ele, no curto processo, ele se transforma no próprio estamento burocrático e o domina. Em seguida, perde o domínio do estamento burocrático. Foi exatamente isso que aconteceu. O PT perdeu o domínio do estamento burocrático, mas o estamento burocrático não perdeu o domínio do país. Ao contrário. E, quando lançaram a ideia do impeachment, é claro, não sou contra o impeachment da Dilma, nunca fui, e muito menos, né, como o Reinaldo Azevedo está dizendo até hoje, hoje mesmo, num artigo que ele publicou, um artigo altamente calunioso, difamatório, criminoso mesmo, ele disse, o Olavo nunca acreditou que o impeachment fosse acontecer. Falou, como não? O que eu disse desde o início é o seguinte, impeachment é um negócio demorado. Segundo lugar, ele passa a iniciativa para a classe política, porque impeachment é discutido no Congresso e não nas ruas, ainda que as ruas possam pressionar, a decisão não é delas. O povo pode gritar o quanto quiser, se a classe política não aceitar, não aceitou. Então você está legitimando a decisão da classe política. E em terceiro lugar, não há impeachment de um presidente ilegítimo. Portanto, o impeachment tirava uma presidente legitimando a eleição fraudulenta. Ora, você aceitar a eleição fraudulenta só para tirar uma pessoa, você foi enganado, obviamente. Né? Você perdeu o poder de iniciativa, você obteve uma migalha do que você queria, você não reformou o sistema político, você não quebrou o poder do estamento burocrático, você não criou uma verdadeira democracia com representatividade e transparência. Ao contrário, você consolidou o poder do estamento burocrático e ainda o transformou no herói da história. Não é isso? Então, a partir do momento em que o povo aceita isto, ele aceita viver sem transparência. Diz, nós não precisamos saber o que está acontecendo. Basta vocês tirarem a Dilma. Talvez, sei lá, botar o Lula na cadeia. Diz, bom, se tirar a Dilma e até botar o Lula na cadeia, fala, bom, isto muda a estrutura do poder? Não, meu filho, muda os ocupantes do poder. O sistema continua exatamente o mesmo. E esse sistema provou que ele pode enganar você quantas vezes quiser. Ele faz uma eleição fraudulenta na sua cara e você fica contente de trocar um governante ilegítimo por outro governante ilegítimo. O Temer é melhor que a Dilma? Sem sombra de dúvida, pelo menos ele sabe falar em português. É um homem de cultura e algumas medidas que ele está tomando parecem muito justas. Fechar a porcaria do... acabar com a Lei Rouanet, né? Cortar esse financiamento para ditaduras comunistas falidas. Ele está fazendo uma coisa certa. Ele é muito menor, só que é o seguinte, ele é ilegítimo do mesmo jeito. E nós aceitamos isto. Ou seja, nós aceitamos a parte pior e mais vasta da história em troca de mudar uma migalha. É, tira a Dilma e talvez coloque o Lula na cadeia. O estamento burocrático perde algo com isso? Não. Hã? Ele ainda é ainda o mesmo sistema, trocou os ocupantes apenas. Então, isso significa que o povo desistiu da transparência, aceitou esta imensa fraude. Quer dizer, quer se livrar de uma fraude mediante outra fraude. Nós aceitamos o prêmio de consolação. Não temos a democracia com transparência, não temos eleições limpas, mas aceitamos tudo isso porque nos livramos da Dilma. Então, isto é uma decisão de extrema gravidade. Tão grave quanto a que aconteceu nos Estados Unidos no momento em que aceitaram o Obama com os seus documentos falsos. Ou seja, nós não sabemos quem é esse cara, não sabemos onde saiu, nós sabemos que os documentos dele são falsos, mas não vamos mexer nisso porque isso vai criar uma crise institucional, etc, etc. Então, todo mundo ficou com medo de falar do assunto, então você aceita o farsante. Não é isso? Você aceita ser feito de idiota. Então, a partir daí, é claro que a democracia está corroída, ela não vai funcionar mais, ela mostra que um grupo ativo e ambicioso é capaz perfeitamente de controlar o destino da nação sem que o povo possa fazer nada. Ora, a ideia da democracia, porque eu saiba, não é o governo do povo, ô Raios, Então, o governo, onde os representantes, tem que fazer o que o povo quer. Não é isso? E tem que prestar satisfação ao povo. Mas se o sujeito não precisa prestar nem satisfação de quem ele é, né? E se no Brasil não precisa prestar satisfação nem mesmo de uma eleição fraudulenta, então significa a elite é onipotente e o povo aceitou viver sem a transparência. Então desistiu do poder, abdicou do poder, em troca do alívio. Claro que tirar Dilma é um alívio, é evidente que é. Desde o início eu disse isso. O impeachment é ótimo, só que ele não pode ser o plano 1. Ele tem que ser o plano número 12, 13. Se falhar tudo mais, pelo menos vem o impeachment, que foi o que aconteceu. Porém, demorou, houve impeachment, não, ainda não houve. O impeachment vai começar ainda. Ou seja, de março de 2015 até o fim do impeachment, são quase 2 anos. Quando o povo, em março de 2005, já estava desesperado. Por que o povo foi às ruas? Porque a classe política não fazia nada, a classe política estava conivente. Então o povo toma iniciativa e essa iniciativa tem que ser fortalecida. Não é transformar o povo apenas numa massa de manobra, certo? Que vai reivindicar coisas para o Congresso. Não é isto. Então, se houvesse novas eleições, não apenas presidenciais, mas eleições legislativas, eu acho que 98% do Congresso teria sido botado para fora. E isso teria sido realmente o fim do estamento burocrático. E o começo da democracia brasileira, o nascimento da democracia brasileira. Preste bem atenção. No período republicano, nós tivemos intervalos de democracia. Intervalos de 5 anos, 10 anos. A quase totalidade da nossa era republicana foi constituída de ditaduras. Então, nunca tivemos a democracia. Em março de 2015, tínhamos finalmente a chance. A chance era, como bem viu o Raimundo Faulo, quebrar o poder do estamento burocrático e criar, vamos dizer, uma nova classe política submissa aos interesses da população. Claro que isso implica mudança de legislação eleitoral, implica muita coisa. Essa chance estava na mão. Essa era isso que o povo estava querendo. Mas a demora, fica adiando, adiando, adiando. O primeiro truque do adiamento foi a marcha para Brasília. Quanto tempo leva para os moleques andando chegar em Brasília? E o povo nas ruas fica fazendo o quê? Fica todo mundo na rua gritando? Ou vai tudo para casa e esquece? Então, é claro que isso foi uma fraude, é claro que isso foi inventado por estrategistas muito capacitados, muito astutos, tá certo? E que desejavam salvar não o Brasil, mas a si próprios. O poder da classe política, o poder do estamento burocrático. Então, eu imagino o Raimundo Faulo se retorcendo no túmulo. Porque aqueles dos quais ele esperava a destruição do estamento burocrático se transformaram no próprio estamento burocrático e o fortaleceram monstruosamente. Em seguida, eles perdem o domínio do estamento burocrático sem que o estamento burocrático seja abalado do mais mínimo que seja. Então, tudo que eu estou falando leva em conta o diagnóstico esplêndido do Raimundo Faulo, que no Brasil a luta de classes não é entre burguesia e proletariado, mas é entre os donos do Estado e a população em geral. Então, quando você vê que coisas como, por exemplo, o plebiscito do desarmamento, o povo foi maciçamente contra, foi aplicado, não. Isso quer dizer, a decisão do povo não interessa. O povo decidiu tal coisa, mas nós aqui, a elite, os iluminados, nós queremos outra coisa. E a partir da hora em que o governo Temer é aceito como legítimo, pronto, você aceitou, não precisa transparência, não precisa, não, eu não preciso controlar a eleição. Basta tirar aquela mulher de lá e pôr esse outro que era o vice dela. Então, é aí que diz Lênin, você, a melhor das vitórias é quando você faz o seu adversário perder a vontade de lutar. De quanto tempo será preciso agora para você criar uma nova situação de revolta, de ira popular, como você tinha em março de 2015? Não vai acontecer tão cedo. Só se o Temer fizer uma quantidade infindável de erros, que ele não vai cometer, porque ele não é nenhum idiota. Já provou que não é. Tá certo? Então, claro que está melhor com o Temer, porém, a situação de ilegitimidade continua e foi aceita como tal, em função do alívio. Quer dizer, o que era para ser uma cura, tornou-se apenas um paliativo. Então, a chance de uma verdadeira democracia, que implica transparência, ela foi perdida, eu creio que, se não é para sempre, foi perdida por muitos anos. É esse o diagnóstico. Claro que isso acontece para a imensa satisfação das pessoas que entraram nisso visando a salvação da classe política. Do Tucanato, em primeiro lugar. Né? Então, os office boys do Tucanato estão aí para isso. MBL, Kim, Fernando Validei, Renal Azevedo. Foi isso que aconteceu. Então, aconteceu exatamente como eu previ. Eu falei que se perder esta chance agora, eles vão transformar o que é uma Revolução Brasileira, um capítulo fundamental da Revolução Brasileira, no sentido, vamos dizer, que aparece o conceito de Revolução Brasileira, foi discutido muito, sobretudo na esquerda, tá certo? Eu tenho o livro do Pessoa de Moraes, Sociólogo Pessoa de Moraes, Revolução Brasileira, não deixem de ler. Tem vários livros do Zé Honório Rodrigues a respeito desse processo. Quer dizer, que é um povo tentando, vamos dizer, se erguer e criar uma sociedade política à altura das suas aspirações. Não é isso? E sendo sucessivamente derrotado, não é isso? Pelo estamento burocrático. Então, aconteceu de novo, exatamente como eu disse. Ficou claro isso? Espero que tenha ficado claro essa resposta. Silvio Rodrigues. O senhor poderia, por favor, falar um pouco sobre as funções dos símbolos na política? A esquerda sempre fez bom uso dos seus símbolos, de modo que eu creio que a direita continuará sem identidade enquanto não tiver seus próprios símbolos. Não se trata só de próprios símbolos. Você tem ideia da profundidade dos estudos gramscianos sobre linguagem? É uma coisa que na direita ninguém, não conheço um sujeito que tenha estudado isso na direita. Eu digo, mesmo eu, o conhecimento que eu tenho disso é superficial, depois de todos esses anos. Por quê? Esse pessoal gramsciano eram milhares de pessoas, altamente qualificadas, tá certo? Vendo como nós podemos, vamos dizer, modificar o senso comum, quer dizer, o modo de sentir da população, através da manipulação da linguagem. Manipulação que você pensa que começa em discurso político, mas nem que a vaca tussa. Começa nos dicionários, né? Então nós vamos fixar a acepção de cada palavra. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Então, os dicionaristas, né, em vários países do mundo, sempre estiveram a serviço do Partido Comunista. Ninguém escondia isso. O Weiss não escondia isso. O Aurélio Borges de Holanda não escondia isso. Tá certo? Então você começa numa sedimentação, tá certo? De uma linguagem que vai aprisionar as pessoas numa camisa de força, não vão conseguir pensar de outra maneira. Para escapar disso, só se você for um escritor, quer dizer, o dominador do idioma, um dominador eficaz do idioma, qualquer, modéstia à parte, eu sou isso aí, quer dizer, eu sei o que fazer com a língua portuguesa, entendo como ela funciona e sei como fazê-la funcionar ao contrário disso. Só que tem um neguinho fazendo isso e tem 10 mil fazendo o contrário. Né? Então, mesmo assim, a coisa funcionou e nós conseguimos quebrar a hegemonia cultural comunista. Conseguimos não. Eu consegui sozinho. Vai dizer que Reinaldo Azevedo ajudou nisso? Está brincando. Antipetismo é uma coisa, meu filho. Quebrar a hegemonia cultural é outra. É? Para quebrar a hegemonia cultural, você precisa ter o domínio do horizonte muito maior do que os seus adversários têm. Ou seja, você precisa conhecer tudo o que todos esses pensadores de esquerda produziram ao longo do tempo, a começar pelos dicionários, e começar a mudança na esfera da linguagem, muito por baixo, tá certo? O que exige operações estilísticas que o Reinaldo Azevedo jamais compreenderá em 50 anos de estudo. O cara não está qualificado para isso, nem ele, nem Vila. São pessoas de cultura ginasiana, meu Deus do céu. Você vê pelo modo dos caras escreverem. Então, um elemento importante nesse processo hegemônico é você impedir que as suas figuras de linguagem sejam analisadas. Então você colocar as figuras de linguagem como se elas fossem uma tradução direta dos fatos. Pelo processo que eu já expliquei em artigo, de você imantar certas palavras, certas expressões, de um apelo emocional direto. Quer dizer, você age diretamente sobre as emoções do seu ouvinte ou leitor, sem passar pela representação do objeto. Por exemplo, se você falar a palavra discriminação, ou racismo, ou direitos humanos, ou diversidade, se você perguntar para a pessoa, ela me descreva exatamente, concretamente, o que é a tal da diversidade. Você não sabe. É, e, no entanto, elas gostam disso. Não é isso? Se você falar, me diga exatamente o que é discriminação. Ou o que é racismo. As pessoas, no máximo, conseguem reproduzir uma definição nominal. Então, você tem uma palavra e tem a sua definição nominal. Agora, me dê a representação concreta, sensível, do objeto do qual você está falando, do fato. A pessoa não consegue. É? Por exemplo, quando você fala assim de ditadura militar. Como é que conseguiram fazer o Bolsonaro passar como adepto de uma ditadura militar se o cara é candidato a presidente da República? Você acha que quem está planejando um golpe vai se candidatar a presidente dentro do sistema que ele mesmo quer derrubar? Isso é absolutamente impossível. Então ele estaria, ao contrário, em vez de estar fazendo propaganda eleitoral para si mesmo, estaria conspirando com militares. Mas a ideia de que o homem é favorável à ditadura militar é passada de maneira quase geral, baseado no fato de que ele defende os atos, alguns atos da ditadura militar de 64. Ora, você promover, vamos dizer, a restauração histórica de um regime extinto é a mesma coisa que você propor a volta desse regime? Por exemplo, eu posso fazer hoje aqui, vamos dizer, apologia do governo de Luís XVI. Isso quer dizer que eu estou propondo a monarquia francesa? Claro que não. Quer dizer, a restauração histórica é uma coisa e uma proposta política é outra, mas, através, vamos dizer, da fusão dessas duas figuras, você consegue dar a impressão de que qualquer sujeito que diga que de qualquer coisa em favor do regime de 64, passe por um militarista. Isso, é claro, é uma exploração da confusão mental, mas essa exploração ela é tão vasta que praticamente todo o vocabulário da mídia é feito nesta base. Não da mídia esquerdista, ex-professo, de toda a mídia. Não é isso? Então, por exemplo, o Reinaldo Azevedo consegue me fazer passar por um defensor do golpe militar, que eu nunca defendi. Ao contrário, tem gravações de 2 anos antes. Eu dando bronca nos caras, falo, como vocês estão pensando em golpe militar? Vocês tiveram alguma iniciativa política, civil, jurídica, para resolver a coisa? Nada. Então vocês não tentaram as vias civis normais, já estão tentando apelar para os militares? O que é isso? Isso 2 anos antes. Não é isso? Também tem análise que eu publiquei no próprio, extensas análises que eu publiquei no Facebook, mostrando toda a inconveniência e dificuldade de um golpe militar. Em primeiro lugar, dificuldades na ordem internacional. Quer dizer, hoje em dia você tem realmente uma situação de interdependência. Você não pode dar um golpe em Honduras sem que o mundo inteiro reaja de alguma maneira. Não é isso? E você acha que a nossa direita, entre aspas, está preparada para enfrentar uma campanha internacional? Não. Não, veja, mesmo com o impeachment da Dilma, o impeachment da Dilma não foi um golpe militar. Vocês vejam a reação internacional que houve. O jornal Le Monde, essa semana, não é isso? Dizendo que o Brasil está dividido. Você já viu uma divisão de 95% contra 5%? 95% contra 5% não é divisão, é unanimidade. Não é isso? Mas é apresentado como divisão, como se fosse meio a meio, 50% e 50%. Como se fosse uma situação de guerra civil, metade do país contra a outra metade. Então, nem o pessoal do impeachment estava preparado para lidar com isto. Quer dizer que, quando aparece já um monte de petistas falando na CNN, no Le Monde, no New York Times, etc, etc. Contra o impeachment, todo o impeachment foi pega de calça na mão. Não esperava isso. Por quê? Não, eles não têm sequer conhecimento da situação internacional. Se o Reinaldo Azevedo conhece a situação internacional, como eu conheço o torneio brasileiro de futebol, que eu deixei de acompanhar em 1957. Né? E não se esqueça, essas pessoas são pessoas que vivem de comentar os acontecimentinhos da semana. Não têm uma visão estrutural maior, não são capazes, vamos dizer, de uma análise sociológica, de uma sociopsicológica, nada. Isso está longe da esfera deles, mas essas pessoas formam opinião. O fato de serem antipetistas, tá certo? Não significa que fossem capazes de gerar efeitos culturais de longo prazo. Não, primeiro é preciso quebrar a hegemonia cultural, meu Deus do céu. E isso foi quebrado. Né? Começou a ser quebrado com o livro Imbecil Coletivo e com o Mínimo. E não foi, com mais nada. Foram esses dois livros que fizeram isso. Esses dois livros tornaram possível haver uma opinião pública direitista, né? Que antes estava rigorosamente excluída. Excluída até em termos de centimetragem nos jornais. Você pode provar, assim, matematicamente, né, quantas opiniões de direita, entre aspas, cabiam num jornal, por exemplo. Você tinha na base de um colunista de direita para 100 de esquerda. Né? O próprio Luiz Garcia, né, o diretor de redação do Globo, ele disse, não, nós contratamos o Olavo de Carvalho porque nós estávamos... Precisava ter pelo menos um direitista ali para não dar na vista. É assim. Né? Então... eles tinham o domínio dos jornais, dos canais de TV, do show business e das manifestações de rua. Né? Pela primeira vez surgiu uma manifestação de rua contra eles em 2014. De maneira totalmente impremeditada. O governo começa uma manifestação de rua e o povo a vira do avesso. Não é isso? Então, vocês veem que que um trabalho de 20 anos resultasse numa quebra de hegemonia e, portanto, na eclosão de movimentos populares, não tem nada de novidade. Novidade seria se um moleque de 19 anos subisse no palanque, porque ele deu um grito lá, o povo inteiro se levanta. Mas as pessoas preferem acreditar nesta hipótese do que acreditar na hipótese do longo trabalho, tá certo? De difusão por círculos concêntricos. Então... E, evidentemente, fazem, interpretam isso com aquela psicologia pejorativa de botequim, que é natural. Não, olha lá, eu quero se glorificar. Quero não sei o que. Eu falo, peraí, como glorificar? Eu pedi algum lugarzinho numa academia, eu pedi um cargo público, eu pedi uma verba estatal, eu pedi um programa de televisão para mim, não pedi nada. Então, que raio de glorificação é essa que não se traduz materialmente em nada? É? Agora, pessoas como Reinaldo Azevedo e Vila e outros pediram alguma coisa e obtiveram. Né? No mínimo, tem grandes empresas dando respaldo a eles. Né? Então, estão ganhando bem para fazer isso. Né? O que eu ganho, meu filho, vem direto do público para mim, não passa por nenhuma grande empresa. Não tenho patrão. Né? E essa é uma diferença brutal. Nós sabemos, por exemplo, que a Editora Abril foi uma das principais culpadas pela destruição da educação brasileira, através das revistas que eles distribuíam para todo o professorado nacional, das escolas primárias e secundárias, revistas Nova Escola e Sala de Aula. Formava-se escola, hein? Somente virou Nova Escola. Nova Escola e Sala de Aula. Então, isso fez a cabeça de todo o professorado brasileiro, metendo lá Emília Ferreiro, Celestin Freinet, tudo quanto é comunista na cabeça deles, pô. Então... Você vê que a Editora Abril, ela pode ter sido antipetista, mas as suas simpatias pela esquerda continuam iguaizinhas. Então, vamos dizer que manipulação dos símbolos, ela existe, mas ela não é o fenômeno total. É a manipulação da linguagem em geral. E isto continua funcionando. Você veja que quando um tipo como Reinaldo Azevedo consegue pousar assim, eu sou defensor da democracia e dos direitos humanos, e quem está contra mim é militarista. De que é isso? Manipulação da linguagem. Está usando símbolos condensados, não analisados, que não correspondem a fato concreto nenhum, nenhum, nenhum, nenhum, mas que desencadeia uma reação imediata. Quem não é contra o militarismo e a favor da democracia? Ora, aí eu faço só falando como Saul Bellow. Eu sou a favor de tudo que é bom e contra tudo que é ruim. Então, isso é o uso de um topos. Vamos dizer, o que é um topos? Um argumento padronizado que tem efeito imediato, sem passar pela representação dos objetos e fatos considerados. Vamos lá. Tem mais pergunta aí? Lucas Portillo, é possível fazer alguma previsão sobre até que ponto o nível de bem-estar dos brasileiros vai piorar nos próximos anos ou décadas? Olha, eu acho que do ponto de vista econômico vai melhorar, sem dúvida. Não, só não melhorar se o Temer for muito burro, porque ele tem tudo na mão para melhorar. É, todo mundo sabe o que é preciso fazer, né? Não precisa ser nenhum gênio da economia para saber o que é preciso fazer, né? Então, é só fazer. Fazer e os reflexos na economia serão bastante rápidos. Rápido quer dizer 6 meses, 1 ano, né? E melhorando a economia, bom, o pessoal começa a exigir menos, né, na política, pelo menos num primeiro momento. Até que a própria prosperidade crie uma classe ambiciosa. Aí o sistema se inverte. É isso. Bom, eu vou fazer um intervalo. Enquanto isso, eu vou imprimir novas perguntas. Daqui 10 minutos nós voltamos, tá bem? Então vamos lá, temos aqui uma segunda série de perguntas. Matheus Larsson pergunta: sou estudando ensino médio em escola particular, 16 anos. Minha pergunta é: como ser um agente influenciador dos meus colegas, despertando para a militância e intelectualidade? Depois, como trazer mudança à minha escola, podendo ter voz forte quanto doutrinações de professores marxistas? Isso aí é um desafio que não se vence do dia para a noite. Por quê? Hegemonia significa um controle intelectual da situação. Você tem o controle da linguagem, tem o controle dos conceitos em jogo, tem o controle dos símbolos, etc, etc. E tudo isto foi elaborado ao longo de mais de 100 anos, gente. Então, você não vai conseguir vencê-lo se você não souber mais do que eles. Não mais do que cada um individualmente, que isso às vezes até é fácil, mas mais do que a comunidade na qual cada um se apoia. E esta comunidade, ela também existe por círculos concêntricos. Ela começa com o sujeito, tem o seu grupo de referência imediato, tem as organizações militantes e partidárias, tem os círculos internacionais e tem toda a tradição intelectual marxista por trás. É por isso que eu coloquei naquele artigo Estudar antes de falar, tá certo? Onde a sequência de leituras que o sujeito deve fazer para conhecer o que é esse negócio de movimento comunista. E isso ali é um programa de estudo que leva uns 5 anos, mais ou menos. Ora, se você pensar assim, quanto tempo levou para o pessoal da escola de Frankfurt conseguir ter alguma influência no meio universitário americano? Levou meio século. Eles começaram a trabalhar no começo do século XX e foram muito gradativamente, aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, conseguindo audiência até se tornar, vamos dizer, uma corrente dominante. Quando eu falo corrente dominante, isso quer dizer o seguinte: que as pessoas repetem as ideias deles sem saber de onde saiu. Se você perguntar para qualquer desses estudantes que repetem ideias frankfurtianas, à torta e direito, a quem foi Max Horkheimer? O sujeito não sabe. Assim como tem gente aí repetindo coisas que eu disse no imbecil coletivo e perguntar quem foi Olavo de Carvalho? Não sei. Isso é normal na história das ideias. As coisas são sempre assim. Quer dizer, quem acompanha realmente os processos e a autoria dos movimentos é só o historiador seriamente empenhado em conhecer a coisa. A massa não sabe, a opinião pública não sabe e não tem por que saber. Então, É por isso que eu disse que no começo dos anos 90 eu já tinha entendido que isso tinha que ser um processo muito lento e que tinha que passar primeiro pela restauração da inteligência das pessoas. Ou seja, tinha que ter um processo educacional voltado não para a política, não é isso? Mas voltado simplesmente para o saneamento da inteligência. Ora, os milhares de alunos que eu tenho, todos eles depõem que ficaram mais inteligentes com o meu curso. Não é que eles aprendem, aprenderam, eu estava na esquerda, passei para a direita. Fala, está na esquerda, passar para a direita, até o Reinaldo Azevedo passou, meu Deus do céu. Até o Vila passou. Isso qualquer idiota faz. Agora, o sujeito começar a compreender as coisas, começar a entender os processos com maior sutileza, tornar-se capaz de decifrar o que antes era indecifrável, isto sim é o que é necessário fazer. Você, se você pegar nos meus artigos todos, é que o que tem de pregação política ali é mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. 99% é só análise. Claro que de vez em quando eu também tenho um contra a favor. Tá certo? Mas contra a favor não é a tônica do que eu estou falando. Ao contrário, contra a favor é a tônica desses comentaristas. Eles só abrem a boca para dizer contra a favor. Só isso. É o máximo que os seus cérebros, tá certo? Conseguem. Agora, analisar mesmo as coisas, não são capazes de fazer. E é através. A análise é também um exercício. Tá certo? Quer dizer, um exercício de você diferenciar a sua visão, de modo que as sínteses confusas vão se clareando gradativamente até se transformar em conceitos descritivos o mais exato possível, né? Então, isso que era a primeira coisa a fazer, um trabalho na esfera da educação, não da política. Não é isso? Então. Então, por exemplo, essa coisa de marxismo, eu digo, olha, toda a direita brasileira, ela tem este vício que é de subestimar o adversário. E o adversário lhe dá uma rasteira atrás do outro, e o sujeito faz de conta que não sentiu. E eu só digo, olha, com o impeachment da Dilma, a esquerda nacional está dando uma nova rasteira no país inteiro, ó, fazendo o pessoal esquecer que foi enganado numa eleição fraudulenta. Quer dizer, a saída da Dilma é um alívio tão grande, alívio simbólico, na verdade, que o pessoal esquece que foi feito de trouxa. Ah, eu concordo que você fez de trouxa, desde que tire essa mulher daí. Então você troca a mudança substantiva por uma mudança simbólica. Essa mudança simbólica será substantiva, creio eu, pelo menos até essa esperança, de que ela será substantiva na esfera econômica. Mas que você vai mudar um sistema transparente, fala, ora, o homem que vive da opacidade e foi colocado no poder pela opacidade não vai querer transparência nenhuma. Me desculpe, nada tenho contra o Temer. Tenho até uma certa simpatia pelo homem. Sobretudo, bom, depois com essa antecessora, é difícil não ser simpático, né? Então, se botasse lá, sei lá, um elefante na presidência, ele pareceria simpático. Então. Mas o fato é o seguinte, o fato é que nas análises que eu fiz, eu só tenho como interlocutores os meus alunos e alguns observadores estrangeiros, como Diana West, Jeffrey Nyquist, Alexandre Schaffwein, o Cliff Kincaid, que é pessoa estudiosa, assim, altamente gabaritada. Esses são interlocutores. No Brasil não tem nenhum. Você acha que eu posso discutir essas coisas com o Reinaldo Azevedo, meu Deus do céu? Se eu der um livro do Georg Lukács para o Reinaldo Azevedo ler, ele morre. Ele não aguenta chegar na página 5. Eu não estou brincando. Né? Então, agora, tem interlocutores aqui no Erich Wegelin Institute, na America's Future Foundation, na Accuracy in Media. Tem, nesse aí eu tenho. No Brasil, eu acho que o último que eu tive foi o Paulo Mercadante. O Paulo Mercadante entendeu o que eu estava dizendo. Agora, vem aí o seu Reinaldo Azevedo dizer, não, pessoal, esses meninos ficam chamando ele de mestre. Eu digo, peraí, quem me chamou de mestre? Eu vou dizer para você quem foi que me chamou de mestre. O Paulo Mercadante. Né? O Merapena. O Ives Gandra da Silva Martins. Né? O Herberto Salles. O Josué Montelo. O Jorge Amado, eram os maiores escritores brasileiros. Esse reconhecia o estatuto de mestre, de alguém que estava ensinando algo para eles. Né? Agora, Não é a molecada boba que está dizendo isto. Roberto Campos, né? Paulo Francis. Né? Todos eles me dão, colocar, sempre me colocaram no estatuto superior ao deles, porque eles estavam aprendendo comigo. E não há vergonha nenhuma aprender com os outros. Né? Eu também aprendi com muita gente e sempre reconheci o seu estatuto superior. Né? Então, eu acho que se você pegar toda a minha obra, digo, bom, ela não dá 10% do valor da do Mário Ferreira. A do Mário Ferreira vai levar séculos para ser assimilada no Brasil. Se chegar a ser. A minha até que está sendo com uma certa rapidez. Né? Sendo pelo menos na sua parte mais popular. Né? Então, agora, se você quer entender o pensamento do Olavo de Carvalho, você vai ter que primeiro estudar, vamos dizer, a epistemologia dele, a teoria do conhecimento, as teorias lógicas dele, a teoria dos quatro discursos, a teoria da tripla intuição, o que eu chamei intuicionismo radical, etc, etc. Tudo isso. Eu fiz uma lista das minhas teorias lá. Você acha que esse pessoal está qualificado para entender isso? Se não entende isso, também não vai entender minhas análises políticas. A análise política é assim, é o efeito do efeito do efeito do efeito do efeito. É a parte mais periférica, a qual não é fundamento de si própria. Tá certo? Então, o pensamento de um filósofo, você pega na sua estrutura geral ou você não pega nada. Você vai pegar no máximo opiniões soltas que você catou no Facebook. Tá certo? E que você vai poder falsificar à vontade. Né? Então, se você quer ser um agente de mudança, você vai ter que estudar muito, meu filho. E você vai ter que passar muita humilhação. E ficar quieto ouvindo besteira. Você sabe que está errado, mas você não sabe ainda discutir aquilo. Então você fala, espera aí, a vingança será maligna, espera um pouquinho, né, que eu vou. Isso aí é que nem o menino que tem o azar de ter o irmão mais velho ruim, que bate nele, judia, fala, espera aí, eu vou crescer, um dia eu te pego. Né? É, tem que ser assim, tem que ter paciência. Mas quanto tempo você acha que ia engolir quieto toda sorte de besteiras? Quando eu comecei a soltar aquelas notinhas do imbecil coletivo, já fazia 20 anos que eu estava observando esses fenômenos e esperando que alguém mais qualificado analisasse aquilo, desmantelasse aquela máquina infernal. Ninguém fez. As pessoas qualificadas estavam muito velhas. O único que não estava suficientemente velho foi o Paulo Francis. O Paulo Francis era doente, tinha um problema cardíaco, não sabia. E aí um homem morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntado. Não é isso? E pior, o Paulo Francis... Ele ainda tinha um rabo preso emocional com a esquerda. Ele queria ser amado pela pessoa da esquerda. E isso eu falei, bom, eu não vou cair nesta. Eu conheço esta gente. Né? Eu não quero a amizade deles de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eles ficarem bravos, é normal. Se eles decidirem não falar nada, que foi o que fizeram, de fato, melhor ainda, isso que eu quero que fiquem quietos. Né? Então, o tal da espiral de silêncio funcionou ao contrário. Eles fizeram espiral de silêncio contra eles mesmos. Funcionou. Né? A operação Vaca Amarela, como eu chamei, funcionou. Todo mundo ficou quieto, estava só eu falando. Ótimo. Tudo isso dá muito trabalho. Você tem que ter paciência. Paciência e sangue frio. E se preparar e não entrar em campo. Nunca tente convencer ninguém de nada. Eu nunca tentei convencer ninguém de coisa nenhuma. Eu estou expondo, fazendo análise. A quantidade de apelo retórico nos meus artigos é mínima. Tem um pouquinho, porque é inevitável. Tá certo? O contra a favor ali, olha, eu para me pronunciar contra ou a favor alguma coisa, só depois de conhecê-la muito bem, e daí, no fim, a gente, uma parte, pelo menos, você pode ser contra ou a favor. Agora, no Brasil, todo mundo quer que você tenha posição, sobretudo. Qual é a sua posição sobre o sionismo? Eu digo, por que eu tenho que ter alguma? Eu nem li o livro do Theodor Herzl ainda sobre o sionismo. Como é que eu vou ter opinião sobre a coisa? Bom, eu tenho alguma simpatia pelo Estado de Israel, porque eu vejo os caras se ferraram tanto na Segunda Guerra que eles têm o direito a um pedacinho de terra. Isso é o máximo que eu posso conceber a respeito. Isso não é uma posição. Mas no Brasil todo mundo tem que ter uma posição a respeito de tudo. E pior, tem que ser uma posição imutável. Então, veja, a gente tem que ter fidelidade a certos princípios, mas... A política não tem princípios. Existem princípios morais, princípios epistemológicos, princípios metafísicos, etc, etc. Mas princípios políticos não existem, meu Deus do céu. Então, na política, tudo é mutável em função da fidelidade aos mesmos princípios. que não são de ordem política. Mas no Brasil você tem que ter uma posição política e tem que ser fixa. Não é isso? E tem que ter opinião sobre tudo. O número de mensagens que eu recebo, qual é a sua opinião sobre fulano de tal? Então, olha, eu tenho por norma não ter opinião sobre pessoas. É? A não ser que primeiro ele solte uma opinião a meu respeito, daí eu sou obrigado a responder. Mas no Brasil é assim. Se você escreve o diabo a meu respeito, eu respondo e daí ah, lá vou arrumar uma briga com todo mundo. Quer dizer, a coisa está evidentemente invertida. Hoje mesmo, no comentário do Reinaldo Azevedo, ele começou a criticar o Francisco Razo. Falou, não, o Francisco Razo ia criticando há muito tempo, até que um dia eu soltei uma ou duas frases a respeito dele. Foi o máximo, né? Em geral, fazendo gozação. Alguma coisa verdadeiramente agressiva, verdadeiramente ofensiva, se eu tivesse feito, eles teriam me processado. Né? Por que não processo? Porque não tem fundamento. Mas, então, assim, prepare-se. Fernando Leme diz o seguinte: o senhor disse no curso que falta um mapeamento da esquerda no Brasil, ao que ligasse os nomes, instituições, o caminho do dinheiro, etc, etc. Ainda seria um trabalho de formiguinha. Pergunto, o senhor tem algum modelo de mapeamento em mente? Olha, existe um site que se chama Discover the Network, um site organizado pelo David Horowitz. O David Horowitz, ele é uma enciclopédia da esquerda americana. Ele, na cabeça dele já tem tudo. Então ele pegou essa imensa experiência que ele tem e transformou num site, transformou numa série de livros. Agora estão saindo o livro negro da esquerda americana em 10 volumes, feito pelo David Horowitz, onde você tá todo mundo lá. Ele conhece todo mundo, sabe o que fez, aquele negócio. Eu sei quem você é e vi o que você fez. Então ele pode contar a história de todo mundo. Isso é indispensável numa luta política. Agora, no Brasil parece o seguinte, a norma é o contrário, é o anti-Sun Tzu. Não conheça o seu inimigo e faça de conta que ele nem existe. Aquele, não vamos falar disso para não reforçar. Essa ideia é a mais idiota do mundo, né? Quer dizer, os caras estão fazendo propaganda 24 horas por dia. Propaganda, manipulação, marketagem, assassinato de reputação, etc. O outro lado fica quieto para não dar público a eles. Mas eles já têm seu próprio público, meu Deus do céu. É? Então, é uma ideia fetichista. Dá a impressão que é a sua fala que dá existência ao outro. Não é, a coisa realmente não é assim. Isso nunca funcionou. Você ficar quieto enquanto estão mentindo a seu respeito, nunca é boa política. Né? Todo mundo que fez isso, eles começam banindo o sujeito um pouquinho, quando ele fica quieto, o banimento é total. Você vira um grande escritor brasileiro, que é o Meira Pena. Meira Pena ficou fora da grande mídia durante 30 ou 40 anos. O Antônio Olinto é uma glória da literatura nacional. O homem está traduzido em 30 idiomas. E durante 30 anos o nome do Antônio Olinto não aparecia em um jornal brasileiro. Está totalmente proibido. Né? Isso a despeito do fato de que ele, como adido cultural brasileiro na Embaixada de Londres, deu ajuda e abrigo para tudo quanto é comunista fugido. É assim que os caras agradecem. Entendeu? Então, você... O conhecer o adversário, e não é só o adversário, você tem que conhecer a sociedade onde você está, meu Deus do céu. Quer dizer, você enxergar claro, essa é a coisa mais importante do mundo. Não é isso? Agora, querer fechar os olhos e seguir em frente, todo mundo, não, precisamos agir. Agir o quê? Você estuda a vida do Mike Tyson. Como é que o Mike Tyson chegou onde chegou? Ele assistia, muitas vezes, cada vídeo das lutas dos seus adversários. Ele sabia tudo o que eles iam fazer. E por isso mesmo ele fazia antes. É só, o segredo era só esse. Os caras às vezes eram muito maiores do que ele, tinham mais força física, mas ele previa em tempo. Né? Então, é a norma do Augusto Comte, saber para prever, prever para poder. Eu digo, está muito certo isso aí. Não há outra fórmula. Desde o Sun Tzu até o Augusto Comte, todo mundo concorda. Se você não sabe onde você está, o que você está fazendo, o que o outro está fazendo, você vai se ferrar. Agora, a direita brasileira, ela partiu, foi a primeira iniciativa de direita no Brasil, foram os liberais, propaganda liberal, propaganda do livre mercado. Que malefício isso fez à esquerda? Nenhum. Porque daí chegava o seu Lula e dizia, não, nós reconhecemos a importância do livre mercado, queremos a colaboração da iniciativa particular, pronto, absorvia tudo. Né? E queria mesmo, não era da boca para fora. Né? Quem disse que o comunismo é contra o livre mercado, meu Deus do céu? Quem disse que é contra o livre comércio? Karl Marx escreveu páginas e páginas a favor do livre comércio. Sem livre comércio não haveria revolução internacional, né? Então, sem livre comércio você não tem sequer a circulação das ideias. Se não tem circulação das ideias, a propaganda socialista não chega no lugar. Então, ou seja, a propaganda das ideias liberais foi politicamente inócua. Por quê? Porque o ponto básico do comunismo não é a economia, é o controle da sociedade. E na sociedade existem elementos que são mais duráveis, mais estruturais, mais permanentes, e elementos que são mais transitórios e voláteis. A economia é o mais volátil. Então, você acompanha o negócio de bolsa de valores, você vê que do dia para a noite, um país próspero pode ir para o buraco. Uma empresa, grande empresa, pode cair. Portanto, na economia, tudo pode mudar em 10 minutos. Né? Então, como é que você vai controlar uma coisa dessa? A economia é a parte mais difícil de controlar. Agora, a educação, por exemplo, vai controlar. Você bate um decreto, todo mundo tem que seguir. E aquilo pode durar 20 anos, 30 anos, 40 anos. Não é isso? Na esfera artística, por exemplo, você acostuma a pessoa com um certo tipo de símbolos, de figuras, de situações típicas. Aquilo se eterniza, meu Deus do céu. Se eterniza ao ponto de se tornar uma segunda natureza. Quer dizer, o senso comum vira uma segunda natureza. E aí é o negócio do Gramsci, a reforma do senso comum. Ou seja, nós vamos fazer todo mundo sentir como nós queremos que eles sintam, sem que eles saibam que isso é comunismo. Ele disse isso, meu Deus do céu. É o poder onipresente e invisível. Então, é aí que a coisa tinha que ser atacada. Não na economia, meu Deus do céu. Mas tem o velho topos brasileiro. Ah, nós temos que ter propostas positivas. Nós não podemos ficar só na crítica. A esquerda, ao contrário. Sempre sob aquela expressão do Hegel, o trabalho do negativo. Toda a escola de Frankfurt é baseada no trabalho do negativo. A escola de Frankfurt nunca propôs nada. Só crítica. Só a coisa ácida, corrosiva, o tempo todo. Ele diz, as transformações saem daí. Tá certo? Então, você não pode transpor para a esfera da luta cultural, que é uma luta pelo domínio do curso da história, presta atenção, não é uma luta por cargo, não é uma luta para eleger um cargo, não. O que os comunistas querem é dirigir o curso da história, e eles conseguem fazer, com muita frequência conseguem, dirigir o curso de tudo para onde eles querem. Como, por exemplo, se você ler o livro do Hans Joachim a respeito da Segunda Guerra, a Segunda Guerra inteirinha foi um plano de Stalin, para chegar exatamente onde chegou. Antes da guerra, a União Soviética estava isolada, não mandava nada. Estava na tanga. Né? Quando terminou, dominava metade da Europa, meu Deus do céu. E com dinheiro chovendo tudo até lugar. Esse era o plano e deu certo. Então, existe também, vamos dizer, um preconceito de que tudo na história acontece espontaneamente, por acumulação fortuita de acontecimentos. São pessoas que nunca estudaram a estrutura do poder. É muito mais fácil um homem, um sujeito, dirigir o curso da história, tá certo? Do que uma massa dirigir o curso da história. Então, a pessoa não conhece, não entende como é esse mecanismo, como funciona um plano estratégico de longuíssimo prazo, que leva em conta todas as ações do inimigo, né? E as controla através do controle do fluxo de informações que chega a ele. Durante toda a guerra, todo o fluxo de informações que chegava ao presidente Roosevelt era dado pela KGB. Todo. O homem não recebia uma informação que não passasse pelo crivo da KGB antes. Então, o que quer que ele decidisse era no sentido que eles queriam. Então, como é que eles faziam isso? Era propaganda comunista? Fala, não. Você colocava agentes lá que nunca iam fazer propaganda comunista. Né? Que eles não estavam lá fazendo propaganda comunista, mas para dirigir o fluxo de informações que chegava no presidente. Lê o livro da Diana West, American Betrayal. Você vai ficar impressionado de ver até que ponto o governo soviético controlou, na mais branda das hipóteses, 30% ou 40% da política exterior americana, durante décadas. Controlou sem que ninguém soubesse. Até hoje você fala disso, as pessoas não gostam de ouvir falar isso. Os comunista não gosta, porque está dando bandeira, está contando, revelando nossa estratégia. E os outros do lado não gostam, porque é o vexame. Então, nós fomos feitos de idiota. E quem gosta de confessar que foi feito de idiota? É? Então, você cria um tabu. Tá certo? Então, este problema da... Eu sugiro as obras do David Horowitz como um modelo. Mas não é só ali. Você vê o site Accuracy in Media, do Cliff Kincaid, também tem muito material. Mas o modelo funcional, o modelo, por assim dizer, internetico da coisa, é o Discover the Network. E isto é a coisa mais urgente. Isso deveria ter sido feito 30 anos atrás. Você veja, o pessoal conseguiu impeachment da Dilma e acham que venceram. Mas como venceram? Você nem sabe quem é quem. Por exemplo, me resolva o seguinte problema. O senhor Raul Jungmann, ele é um agente do Foro de São Paulo ou não? Eu vi o pessoal dizendo todo tipo de coisa. O único brasileiro que diz não sei sou eu, porque de fato não sei. Não há pesquisa suficiente sobre isso para dizer. O PPS, que é o partido dele, diz: ah, há 10 anos nós divergimos do Foro de São Paulo. Eu digo, mas vocês divergiam, mas vocês saíram do Foro de São Paulo oficialmente? Existe alguma colaboração secreta, algum compromisso mais discreto? Não sabemos! Hã? Então, o PPS é o antigo Partido Comunista que diz: ah, nós não queremos totalitarismo, nós mudamos de conversa. Isso aconteceu também na Itália. Né? O Partido Comunista Italiano também mudou de nome. Mas, escuta, você sabe quantas vezes a KGB mudou de nome? Umas 20, é? Então, mudar de nome, criar uma nova cara, criar uma nova fachada, isso é a tecnologia mais antiga dos comunistas, meu Deus do céu. Agora, você colocar o Zé Serra nas relações exteriores. O que é o Zé Serra, meu Deus? O Zé Serra é um office boy da ONU. Ele nunca fez nada que não fosse mandado pela ONU. Tanto que, enquanto ele destruía o sistema de saúde nacional, ele era celebrado na ONU como um dos melhores ministros da saúde do mundo, porque fazia o que eles queriam. Então, botar o Zé Serra nas relações exteriores é entregar o Brasil de joelhos para os grupos globalistas. Quais serão os resultados disso? Não sei, porque às vezes a ONU sugere alguma coisa boa também. Nem sempre tudo os globalistas fazem é ruim. Isso é coisa estúpida. Né? Por exemplo, os credores são todos globalistas e eles querem receber o dinheiro deles. É errado isso. Então eles querem que o Brasil faça o saneamento das suas finanças para poder pagar a dívida. E o saneamento das finanças é bom para eles, mas é bom para nós também. Né? Ou então, como... O pessoal, não, os Rockefeller são uns demônios. Eu digo, mas eles fizeram tanta coisa boa também. Eles fizeram hospitais, escolas, universidades, eles criaram a cidade de Williamsburg, criaram um monte de coisa. Então, tudo isso é uma coisa ambígua, onde você tem que chegar, vamos dizer, numa somatória final. Sabe, se eles estão concorrendo, no fim das contas, na somatória final, estão concorrendo para o bem ou para o mal. E esse julgamento é difícil. Não é isso? Quando a coisa é uniformemente má, mas desde a sua raiz, 100% como o marxismo, então, aí a coisa é diferente. Mas com outras forças. Não? Então, por exemplo, você pega esse pessoal islâmico. Esse pessoal islâmico faz uma crítica do comunismo, que é um negócio maravilhoso, muito bem feito. Aquele tal do Yahya, pega a página do Yahya, tem pouca gente compreende o comunismo tão intimamente quanto o Yahya. Só que ele quer tirar o comunismo e botar lá a Sharia, botar as mulheres de burca, fuzilar os homossexuais, etc, etc. Então, isso não quer dizer que a sua parte analítica seja maligna. Você tem, olha, existe um ditado islâmico, aliás, que diz o seguinte: não perguntes quem eu sou, mas recebe o que te dou. Eu li isso uns 30 anos atrás e falei, mas é genial. Você tem que aprender até com Satanás. Enquanto ele estiver dizendo a verdade, você aceita. A hora que ele mentir, você não aceita mais. É muito simples. Agora, você não pode... No Brasil, aquele negócio tem que raciocinar em bloco. Se o nego é ruim, tudo que ele diz é ruim. Então, pior que você não pode dizer isso, vamos dizer, nem a coisa que tem a raiz maligna é 100% maligna. Porque é aquele negócio, que outro ditado, que diz que o diabo diz a verdade 9 vezes para poder mentir melhor na 10ª. Então, quer dizer que muita coisa dali se aproveita. O marxismo fez análises absolutamente espetaculares de uma série de assuntos. Eu vou rejeitar só porque é marxista? faz o menor sentido. Quando você pega as interpretações que Georg Lukács fez sobre Balzac, sobre Dostoiévski, sobre Stendhal, são maravilhosas, né? Então a gente tem que, veja, não é de tomar partido de pessoas ou de partidos. Né? Você tem a sua opção, é entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal, considerado de maneira abstrata e genérica. Né? E identificá-los com as suas respectivas dosagens em cada situação. Né? Isso é o que tem de fazer. Agora, se você está fora da busca da verdade, se você está fora do espírito científico e você quer um partidarismo, então você tem que sempre jogar tudo em bloco. Não é isso? Tipo o Reinaldo Azevedo. Ou tipo como essas todas as pessoas fazem. O negócio deles assim era o antipetismo e antimilitarismo. Pronto, feito. Nós somos aqui a favor da democracia e dos direitos humanos. Então, a gente vai ter que pensar em bloco. E tudo que for contra ele vai dizer. O Reinaldo Azevedo, cada vez que você discorda dele, isso é um atentado contra os direitos humanos, um atentado contra a democracia brasileira, evidentemente. Mas é claro que isso é tudo teatro, gente, e nós temos que sair desse teatro. Nós temos que voltar ao senso de realidade. Então, por exemplo, o Reinaldo Azevedo acha que eu era contra o impeachment. Eu digo, mas espera. Impeachment é um meio de ação. Então, os meios de ação têm que ser julgados em função dos objetivos. Não os objetivos em função dos meios de ação. Agora, por exemplo, impeachment e intervenção militar, que são meios de ação, se transformaram em partidos doutrinários. Eu sou a favor disso, sou contra aquilo. Mas no curso de um processo de transformação, você não pode apelar ao instrumento parlamentar, que é o impeachment, não pode apelar a uma intervenção militar, não pode apelar a uma manifestação popular, não pode apelar a todos os meios que existam. É isso que todo mundo faz. Não é isso? Por exemplo, Lenin era a favor de uma intervenção armada. Isso quer dizer que ele fosse contra a ação parlamentar? Claro que não, meu Deus do céu. Você vai usando os meios conforme. Agora, se o pessoal não sabe distinguir entre os meios e os fins, e se transforma os meios em valores que têm que ser defendidos ou atacados. Então, você está discutindo com jumento e não há mais o que dizer. Agora, quando as situações se precipitam, o povo fica angustiado, porque está sem dinheiro, está sentindo que está sendo roubado, tá bom? Então tudo se radicaliza. E daí o simplismo, né, toma conta da mentalidade das pessoas. E não tem sensibilidade dialética, ela nem sabe que raio de coisa é dialética. É? Então, alguém me pergunta sobre o Hegel aqui, quer ver? Deixa eu ver onde é que está. Aqui, Francisco Augusto. Gostaria que o senhor falasse da influência de Hegel na formação do movimento revolucionário. Além disso, na sua opinião, qual a importância de Hegel hoje para a filosofia? Bom, Hegel é um neguinho que ensinou as pessoas a pensar dialeticamente. E por que a dialética funciona? A dialética funciona porque ela corresponde à estrutura da cognição humana. Tudo nós conhecemos por comparação e contraste. Quer dizer, a verdade direta e linear só Deus tem. O pensamento humano vai por contrastes e contradições. E por isto mesmo, a esfera da ação humana, a esfera da história, da cultura, etc., toda ela funciona dialeticamente. Então, por exemplo, uma corrente política que, no curso do seu progresso, do seu crescimento, se transforma no seu contrário. Isso é quase uma regra, meu Deus do céu. Está aí o PT fundado para destruir o estamento burocrático, ele se transforma no próprio estamento burocrático e o fortalece. Para quem leu Hegel, isso aí é fichinha, isso, é claro que vai acontecer isso. Para não acontecer, é preciso que você faça a conversão da conversão, a negação da negação, e continue dialetizando. Tá certo? Todos os processos humanos são assim. Né? Então, por exemplo, eu escrevi outro dia uma notinha no Facebook dizendo que parece que a era de ouro dos assassinos e reputações está acabando. Por quê? Quanto mais achincalha o Trump, mais votos ele tem. Quanto mais achincalha o Bolsonaro, mais ele sobe nas pesquisas. Eu, quanto mais falo mal de mim, mais meus livros vendem, mais aluno tem no meu curso. Então, parece que a coisa inverteu. Por quê? É o mecanismo do Pavlov. Pavlov dizia que o estímulo excessivo, ele, em vez de despertar o reflexo, ele o amortece. É? Então, também é outro procedimento dialético. É, então você tem, vamos dizer, uma espécie de cansaço do reflexo, né? Então, o que é isso? É um mecanismo dialético que se observa na neurofisiologia. Então, Hegel é o grande mestre do pensamento dialético, né? O problema do Hegel era a influência gnóstica. Também gnosticismo, digo, ah, todo gnosticismo é errado. Falo, não, os gnósticos descobriram grandes coisas. Tá certo? Então, você ser contra uma corrente, não é possível você ser contra ela se você não absorve o que ela tem de positivo. Você não pode fazer nada, né? Então, por exemplo, se eu vou, vamos supor que eu subo num ringue para lutar com o sujeito, mas eu só vejo defeito nele. Eu não vejo habilidade, não vejo talento, não vejo treinamento, não vejo nada. Ele vai me dar um cacete monumental, né? Então, subestimar o inimigo é, vamos dizer, uma falta de dialética. Então, Aristóteles entendia a dialética só, vamos dizer, como um método de pesquisa. E o Hegel descobriu que muitas coisas na realidade da história funcionam dialeticamente, não é só na investigação da verdade. Então, a dialética de Aristóteles é um método de investigação. Em Hegel, ela se transforma, vamos dizer, numa descrição da própria estrutura da realidade. Então, não é o filósofo que está dialetizando, é a realidade que sucede dialeticamente. E ela tem de suceder dialeticamente, por quê? Porque a mente humana é dialética. E é dialética por um motivo muito simples. O Gurdjieff dizia: todos os problemas humanos se resolveriam se nós fôssemos capazes de ficar 5 minutos concentrados no nosso polegar. Não dá, né? Não dá. Você olha, daqui a pouco você está pensando em outra coisa. Então, a necessidade do contraste. Não é isso? Por exemplo, luzes e sombras, né? Se a quantidade de luz é muito pouca ou excessiva, você não enxerga nada. Já tem um jogo de luz e sombra. Vamos lá. Newton Ferreira Santos. Na primeira aula, o professor explicou que só sob o ponto de vista do excluído total, Jesus Cristo, seria possível compreender a realidade. Não entendi direito como o cristianismo se aplica para se executar esse processo de análise. Deu muito bem o primeiro elemento do cristianismo. Você vai desistir desta vida, porque você sabe que você vai morrer. Então a consciência da morte tem que te acompanhar em todos os momentos. Junto com a consciência da morte, vem o quê? A abdicação de ilusões e expectativas mundanas. Portanto, a aceitação total da realidade tal como ela se apresenta. Então, você não quer mais corrigir o mundo. Você quer entender como o mundo é. Você espera que o mundo fale. Não é isso? Então, só isso já te coloca numa posição, vamos dizer, epistemologicamente vantajosa. Porque você quer a realidade, né? E não, vamos dizer, a vitória dos seus sentimentos e desejos. Claro, você tem seus sentimentos e desejos, mas se os nossos sentimentos e desejos estão colocados, sobretudo, na outra vida, para o que eu desejo? Eu desejo a paz eterna junto a Jesus Cristo, Nossa Senhora. É? Posso querer algumas coisas aqui, mas não quero tanto, não. Não vou me esforçar tanto por isso. Ah, eu quero um carro novo. E se não tiver o um carro novo? Que se dane. Se tiver o um carro novo, é bom. Né? O Michel Weber contava a história de um monge que vivia no topo da montanha, e um dia veio a população inteira da cidade indignada trazendo um bebê e dizia: o filho é teu, toma lá. Ele pegou. Ah! Passa os 3 meses, eles voltaram lá e disseram assim: não, o filho não é seu, não, daqui de volta. Ele, ah! Isso foi toda a reação dele. Durante esse ínterim, ele cuidou do bebê. Deram o bebê, tiraram o bebê. Falei: tá bom de um jeito, tá bom do outro. Então, isso te coloca numa posição cognitivamente vantajosa. Você não vai chegar nem. Veja, Cristo era o excluído total, não tinha ninguém a favor dele. Todos os apóstolos fugiram. Então, é assim, é a exclusão total, a miséria total, a derrota total. Mas, por outro lado, meu filho, ele é o Logos. Né? Ele, vamos dizer, é a lógica interna de toda a realidade. É através dele que tudo foi criado. Então, ele tem a exclusão total e o domínio total ao mesmo tempo. Eles não aparecem ao mesmo tempo, mas estão lá ao mesmo tempo. Então, vamos dizer, isto, você fazer isso é a imitação de Cristo. Quanto mais você se retira, vamos dizer, dos interesses deste mundo, mais esse mundo lhe aparece como ele é mesmo. Porque você participa do Logos. Eu acredito piamente, vamos dizer, o Espírito Santo ele pode ter a função de dar uma inspiração especial para você, tá certo? De lhe dar uma revelação, mas ele tem uma função usual e costumeira, que é simplesmente sustentar a nossa inteligência. Se retira o Espírito Santo, a inteligência para de funcionar na mesma hora. Também acredito que nós, até consciência de nós mesmos, nós temos um eu por delegação de Deus. O único eu que existe é Deus. Ele é efetivamente o eu. Nós somos por delegação, tanto que nas nossas ações, todas as nossas ações são igualmente personalizadas. Todo mundo é original o tempo todo? Não. Tem muita coisa que é a sociedade que passa por você, a genética que passa por você, sem te consultar. Então tem um lado impessoal, um lado anônimo em você. Todos nós temos. Então o nosso eu não domina a totalidade do nosso horizonte. Só um pedacinho. Mas Deus é 100% um eu. Não há nada nele que não seja ele mesmo. Né? Então, compreender isso, que até o seu eu, é uma doação, é reconhecer o quê? A sua total impotência. Então, o reconhecimento da total impotência lhe dá alguma potência. Relativa, limitada, mas muito eficaz. Né? E, eu testei isso na minha vida. Conseguir despertar todo este imenso movimento. Né? Não controlar. Eu não lidero o movimento. Nunca liderei. Eu simplesmente coloquei os estímulos no momento certo. E funcionou. Fui eu que fiz isso e ninguém mais. Quando os outros começaram a fazer, eles já eram o reflexo do que eu tinha feito. Você vê o Reinaldo Azevedo botar a banca para cima de mim? Quando eu contei para ele da existência do Foro de São Paulo, ele estava chegando de um congresso do PSDB. E, naturalmente, ficou incrédulo. Né? Ainda levou mais uns anos para entender o que estava acontecendo. Todo esse pessoal, isso com relação ao Foro de São Paulo, não estou falando do resto, o resto ele não entendeu até hoje. Então, vamos dizer, é próprio do sujeito muito inteligente considerar que os outros são inteligentes. Porque mesmo que eles não o sejam, você os olha pelo lado da inteligência potencial e você fala a essa parte. Para mim pode chegar o maior jumento da paróquia. Eu vou falar para a inteligência dele, não para a burrice dele. É? Então, eu vou vê-lo sempre como uma criatura inteligente, inteligente atualmente ou potencialmente. E é para essa parte que eu falo. Agora, quem é burro? Acho que todo mundo é burro. Sobretudo quem é mais inteligente do que ele. Não é isso? Então, eu quando falo com vocês, eu estou vendo a zona iluminada da sua inteligência. Quer dizer, aquilo que você está enxergando, não o que não está enxergando. O que não está enxergando, você pode ver e a gente remove. Né? Então, entendeu o que é, onde o aspecto intelectual cognitivo da imitação de Cristo. Outro dia o cara me perguntou, o que você acha do livro do Thomas Kempis, A Imitação de Cristo? Eu digo, olha, esse livro me sustentou de pé na pior fase da minha existência. É? Era uma fase onde eu estava metido na esquerda, meus amigos indo para a cadeia, é? Eu sem emprego, com um bando de filhos para sustentar, né? Tive que me recolher de volta na casa da minha mãe, uma humilhação para um homem casado. Né? E naquela época eu lia esse livro o tempo todo e aprendi isso. Falei, olha, se as coisas estão ruins, você aceita, porque essa vida aqui ela é passageira, da carne nada se aproveita, vai morrer tudo mesmo. Espera um pouco e daí depois as coisas ou melhoram ou não melhoram, tá certo? Mas não depende de você. Então, a conformidade com o real é uma coisa preciosa. A conformidade com o real, na conformidade com o real, você coincide com o Logos, você coincide com a razão universal. por breves momentos e de maneira parcial, mas coincide. Então, a imitação de Cristo não tem só o lado moral, ela tem um lado cognitivo também, muito mais profundo do que o lado moral. Então, por exemplo, quando você diz, abdicar dos bens deste mundo, fala, bom, eu posso abdicar deles, mas eu vou ter que continuar lutando por eles, porque em volta tem pessoas que continuam precisando. Como é que eu vou explicar do bebê, abdique da mamadeira? Eu não posso fazer isso. Né? O cachorro, abdique do seu osso, eu não posso fazer isso. Então, você tem que... O lado moral dessa operação é relativo, mas o lado cognitivo é absoluto. Então, eu acho que nós vamos ter que parar por aí, porque está chegando o Pedro, está trazendo os meus cachorros, isso aqui vai virar uma bagunça. Então, olha, eu agradeço muito toda a atenção que me deram durante esse curso. Esse curso, inclusive, financeiramente me ajudou a me livrar de uma situação grave, que felizmente já está 80% vencida. Tá certo? Agradeço a todos que me ajudaram a promover o curso, agradeço a todos que vieram e aos que não puderam vir e que mais tarde comprarão o curso na gravação. E agradeço também aos que atrapalharam, porque é propaganda negativa, é propaganda, no fim das contas. Né? Então, obrigado, Renan Azevedo, obrigado, Vila, obrigado, Kim, obrigado todo mundo. Tá? Então, Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.